bons sorrisos nos meus lábios. É o mesmo que de vez em quando faz eu desabar no show. Eu ameaço, mas não largo. É que uma semana separado, coração pede socorro. Eu vivo numa rotatória que só dá você, e aceito a vida assim de tanto te querer. Não queria te amar, eu só queria te odiar. Mas quando a gente se apaixona, o coração se apega. A pessoa faz merda e a gente passa o pano. E eu vou te amando, eu vou te amando. Quando a gente se apaixona, o coração se apega. A pessoa faz merda e a gente passa o pano. Eu vou te amando, eu vou te amando. Quando a gente ama, a gente passa por cima de qualquer coisa. Quem põe sorrisos nos meus lábios é o mesmo que de vez em quando faz eu desabar no choro. Eu ameaço, mas não largo. É que uma semana separado, o coração pede socorro. Vivo numa rotatória que só dá você, e aceita a vida assim de tanto te querer. Eu não queria te amar, só queria te odiar. Mas quando a gente se apaixona, o coração se apega. A pessoa faz merda e a gente passa o pano. E eu vou te amando, eu vou te amando. Quando a gente se apaixona, o coração se apega. A pessoa faz merda e a gente passa o pano. E eu vou te amando, eu vou te amando.